O dia 25 de fevereiro na história, 1836, o jovem Samuel Colt, então com 21 anos, patenteou uma ideia que, para muitos historiadores, mudou a história mundial. Ele foi o inventor do revólver com 6 tiros, com cilindro removível, o Colt 45. Até então, os armamentos disparavam apenas uma munição por recarga. 1841. Nascia em Limoges o pintor francês Pierre-Auguste Renoir. 1943, nascia em Liverpool o ex-Beatle e músico George Harrison. 1945, morria em São Paulo Mário Raul de Moraes Andrade, Mário de Andrade, poeta, historiador, escritor, crítico de arte, fotógrafo, além de ser um dos fundadores do modernismo no Brasil. 1984. O incêndio matou 93 pessoas e deixou mais de 3 mil pessoas desabrigadas na Vila Socó, na cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo. Até hoje, esses números são contestados por entidades e testemunhas que vivenciaram o episódio. Eles acreditam que cerca de 500 pessoas podem ter morrido no episódio. O incêndio foi provocado pelo vazamento de 700 mil litros de gasolina de um duto da Petrobras que passava sob as palafitas da favela, onde moravam quase 6 mil pessoas. O problema teria acontecido por uma falha operacional. O fogo começou por volta da meia-noite e se estendeu até a manhã do dia seguinte. Na época, moradores e lideranças acusaram a Petrobras de tentar abafar o caso. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.